essas linhas autorais. Em cada canto mora pensamentos imortais, com chuva ou sol, no alcance visual. Poesia ambulante, indução conceitual, lotada Presidente Vargas com a Rio Branco, Uruguaiana, Cinelândia, respirando o caos urbano. Minha voz se multiplica entre os camelos, as ruas movimentam as frases que eu ouço. Murmura a melodia que nasce com o dia, letra por letra, tudo é resto de esquina. Murmura a melodia que nasce com o dia, letra por letra, tudo é resto de esquina. Aumentando esse poder mental, aumentando esse poder mental, aumentando esse poder mental, aumentando esse poder mental, aumentando esse poder mental. Vaga esse olhar, avança entre passos e se lança. Urbana é lá por onde anda, minha essência literal cotidiana. Minha essência literal cotidiana. Vaga esse olhar, avança entre passos e se lança. Urbana é lá por onde anda, minha essência literal cotidiana. Minha essência literal cotidiana. Essência literal cotidiana. Essência. Indo e vindo toda forma de dizer o quanto eu me acho ali. Paisagens, rostos que figuram ser o natural que se vê aqui. Entidade na cidade que me fez o quanto eu me acho ali. Um mendigo e um rei, salve suas leis. O natural que se vê aqui. Preciso, a rua me oferece. Praça 15, zona norte, sul, leste, oeste. O morro, o asfalto, contraste, cada visão. Paisagem que amplia o solo de criação. No beco, no boteco, verso e prosa. O prato preferido, o papo jogado fora. Meu sentimento materializado, meus passos, meus casos. O segundo raro, o moleque pedinte, o senhor desamparado. O universitário, o homem engravatado. O moleque pedinte, o senhor desamparado. O universitário, o homem engravatado. Aumentando esse poder mental, aumentando esse poder mental, aumentando esse poder mental. Aumentando esse poder mental. Aumentando esse poder mental. Vaga esse olhar, avança entre passos e se lança. Urbana é lá por onde anda. Minha essência literal cotidiana. Minha essência literal cotidiana. Vaga esse olhar, avança entre passos e se lança. Urbana é lá por onde anda. Minha essência literal cotidiana. Minha essência literal cotidiana. Indo e vindo toda forma de dizer o quanto eu me acho ali. Paisagens, rostos que figuram ser o natural que se vê aqui. Entidade na cidade que me fez o quanto eu me acho ali. Um mendigo e um rei, salve suas leis. O natural que se vê aqui.